A paz, igreja. Oh, glória a Deus. Rapaz, a gente está quase voando nas asas do Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando eu via essa multidão adentrar aqui, a gente diz assim, poxa, e nós vamos estar lá na eternidade juntos, é? Vamos treinando, então. Ei, glória a Deus, aleluia. É tão bom podermos ver o que Deus está fazendo através dessa igreja na tua vida. Amém? Em nome santo de Jesus. Lá em Canguçu, tinha um senhor, e tem, continua conosco, firmado na fé. E ele diz assim, pastor, demorei quase 70 anos para me converter. Agora meus colegas me encontram, os velhos colegas, e me dizem assim, mas tu está no mundo da lua? E ele diz para eles, eu não estou no mundo da lua, eu estou mais longe. Eu estou no mundo de Deus. É, Glória, esse Deus é lindo e maravilhoso. Quantas vezes já disseram para ti que tu está no mundo da lua, né? Diz para eles que tu está mais longe. Está no mundo de Deus. Aleluia, o céu é bem mais longe que a lua. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, eu quero agradecer. Pastor Paulo, essa liderança dessa igreja, né, que tanto tem nos acolhido, nos abençoado, a vocês, que tem tanto nos honrado no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E vamos deixar o Espírito Santo fazer. A Ele seja toda honra, louvor, glória, majestade e poder. Já estou no ministério, como Paulo disse, em torno de 5 anos. Tenho uma esposa, 2 filhas, oh glória a Deus. Temos a mãe que está aqui conosco, nos abençoando, um genro, oh glória a Deus. E Deus tem sido muito bondoso para conosco. Amém, irmãos? Então abra a tua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Todos conhecem, eu tenho certeza desse texto. E vai falar muito em nossos corações. E se o Senhor mostra esse texto para nós, começa a abrir o teu coração para receber. Já aquilo que a palavra vai nos revelar nesta noite. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Nós aqui temos um homem com uma necessidade, um homem pedindo esmola, desde nascença, desde que nasceu, nasceu enfermo. Interessante, né? A oportunidade daquele homem chegou. Glória! Aliás, e ela está passando aqui hoje também. Glória a Deus! Aleluia! E eu creio que a maior parte do povo que está aqui tem recebido destas oportunidades. Então, igreja, primeiro ensino de tantos que esse texto nos trazem é: a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que que Pedro e João falavam? Oh, glória a Deus, com amor no coração. A palavra. O que que Pedro e João tinham com amor no coração? Oh, glória a Deus, a unção do Espírito Santo. O que que Pedro e João tinham? A autoridade no nome do Senhor Jesus. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Ontem eu citava lá com os irmãos, essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. Dá uma olhadinha para aí, para o teu lado, não é igualzinha a essa? Tu está procurando a igreja de Atos dos Apóstolos, para o teu irmão. Está aqui. É, glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, Deus te plantou aqui, é aqui que tu vai produzir frutos, meu irmão. Oh, glória a Deus, amém. Esse Deus é bom e maravilhoso. Dona Ilma, nossa mãe abençoada hoje, está aqui conosco. Eu lembro lá em Canguçu, quando o pastor Paulo disse assim: Claudio, vai lá e abre a igreja. Aleluia. Eu obedeço. Oh, irmão, o povo de Deus é inteligente e sábio. Oh, glória a Deus. Reconhece a autoridade, tu vai ver como a vida vai bem. Aleluia. Abrimos a igreja, a mãe um dia nos visitou. Um pouquinho diferente daqui. 15 para as 8, não, 7 e meia. Eu e ela. 20 para as 8, eu e ela e mais um. 10 para as 8, eu e ela, ela e mais outro. Quando chegou 8 horas, já éramos 4. Oh, glória, aleluia. Já éramos 4, glória a Deus. E ela olhava para trás, mãe, dá uma olhadinha para trás. Glória a Deus, que coisa mais linda, né? Esse é o povo que vai povoar a eternidade, o céu, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ela dizia: será que o culto é às 8h30? Ei, aleluia. Será que o culto é às 8h30? Aleluia. Que culto abençoado fizemos. 4 pessoas. Disse para o teu irmão: mas ele estava lá. O Espírito Santo estava lá. Aleluia. É, glória. Agora ela nos visita. Dá uma olhadinha para trás. E glória a Deus. Já tem mais alguns, aleluia, esse Deus é lindo e maravilhoso, amém. O que Deus tem nos dado, o que Deus tem dado a essa igreja, o que Deus tem dado à tua família, amém, é lindo, maravilhoso. Ontem eu dizia, esse é o maior milagre do nosso Deus que fez sobre as nossas vidas, o maior milagre está aqui, ó, a tua casa, a tua família servindo ao Senhor. Tem milagre maior do que esse? Pastor, maior milagre do que esse de Pedro e João, não tem nem graça, aleluia. O maior milagre, o teu coração, da tua casa, da tua família, de Jesus. Eu lembro que alguns meses atrás, acho que uns 4 meses atrás, a mãe teve que consultar de um joelho, a dificuldade não andava. Não ia no comércio que está a 50 metros de nós, não podia ir mais sozinha. Joelho. Ela disse: Cláudio, vamos comigo no médico. Claro, Deus cura através de milagres, sinais, maravilhas e através dos médicos. E usa para isso, oh, glória a Deus. Eu digo, vou sim. Oh, glória a Deus. Chegamos no médico, a radiografia, especialista. Ele diz: olha aqui os ossos. Um tocando no outro. O joelho se desgastou, com o tempo, né? Desgastou-se. Só tem uma coisa que possa ser feito, diz ele. Sim, o que que é? uma prótese. Mãe, uma cirurgia. Pode ficar de pé um pouquinho? Não tem problema, né, Paulo? Que benzo. Dá uma caminhada aí, dona Ilma. Oh, obrigado, obrigado. Opa, a igreja, pode aplaudir aí. Aleluia. Ei, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Hoje eu trouxe a testemunha viva junto. Ei, glória a Deus, amém. E você sabe que não pode mentir. Não é para agradar o filho, os filhos. Não, é para agradar o Espírito Santo. Aleluia, igreja. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor restaurou. Aleluia. Colocou um joelho novo. Aleluia. Está aí. Agora, eu disse para a mãe, quando nós estávamos lá no médico, de só cirurgia, eu olhei para os olhos dela. Assim como Pedro e João olharam fitamente aquele homem e viram que tinha fé para receber o milagre. Assim como ontem nós pregamos Paulo e Barnabé, olhando o coxo nos olhos, disse, esse tem fé para ser curado. Oh, glória a Deus. E ela disse, eu creio. E recebeu imediatamente. Imediatamente recebeu um joelho novo. Aleluia. Está lá as radiografias para comprovarem isso. Não, esse nosso Deus, esse Espírito Santo é lindo, né? Pois é. E tu vai com ele para casa, volta para, vai para o trabalho, vem para o culto. Oh, glória a Deus, porque tu é e eu somos o templo dele. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, quando a gente descobre, sabe que a presença do Espírito Santo está sobre a nossa vida, tudo muda, não tem impossíveis. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eu disse que tinha duas filhas, uma e meu genro passou num concurso federal para a Marinha e foi para o Rio de Janeiro. E lá tiveram alguns meses e perceberam, olha, Deus permitiu, mas não era aquilo. E ela um dia me ligou, pai, nós queremos voltar. Nós queremos voltar. Mal está dando para nos mantermos aqui, com o que ele ganha na Marinha. Talvez alguns aqui estejam até na Marinha ou nas Forças Armadas, algum... E inicial, você sabe que não é fácil. Nós queremos voltar, pai. Eu disse, eu abençoo vocês para voltar. E profetizo na vida de vocês, quando vocês chegarem aqui em Pelotas, o emprego já está determinado sobre a vida de vocês dois. Amém? O que nós acabamos de ver através desse texto? O que Pedro e João fizeram? A boca fala... Do que está cheio? O coração. Cheio de fé? Isaías diz o que a palavra lançada não volta? Vazia. Oh, glória a Deus. Também diz lá em 1,19, né? Que nós, se quisermos e obedecermos ao Senhor, comeremos do melhor dessa terra. Oh, glória a Deus. Então, tem sido fiel? Tem estado em obediência à palavra de Deus? Tem buscado ao Senhor? Clama a Ele. E eu clamei, Pai, dá esse trabalho para esses dois jovens que têm tanto te servido e honrado o teu nome. Ela havia feito um concurso há um ano atrás, quase. Um concurso público. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegou em casa, dois dias depois, olha o que o Espírito Santo faz, né? Oh, glória. Dois dias depois, carteira entrega. Uma correspondência. Se apresentar com os documentos, imediatamente tinha sido aprovado, chamada pelo Estado para começar o trabalho. E começou imediatamente o trabalho, honrada. Oh, glória a Deus. Seu esposo chegou um mês e pouco depois. Duas semanas depois estava trabalhando, talvez alguns saibam, na plataforma já em Rio Grande. Igreja, vocês estão vendo Deus poderoso que nós servimos? Aleluia. Tem impossíveis para Ele? Amém. O Deus que nos criou do pó da terra e que criou a nossa bênção que está do teu lado aí, dá uma olhadinha para ela. É coisa mais linda, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. Da costela do homem, aleluia. Então, não tem impossíveis para nosso Deus em todas as situações. Sabe, irmãos, que eu tenho visto, a boca fala do que está cheio o coração. Em Provérbios diz que vida e morte estão no poder da língua. O que nós temos confessado diariamente? Pastor, o que o Pedro e o João têm confessado, o que o apóstolo Paulo e Barnabé têm confessado, a igreja de Atos dos Apóstolos são a igreja que nós vivemos hoje. Oh, glória a Deus, amém, e nós cremos nisso e estamos vendo as maravilhas e os sinais. Então honre a tua igreja, honre a autoridade dessa igreja sempre em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Contei para o pastor Paulo, oh, glória a Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Nós abrimos perto de Canguçu, numa outra cidade, igreja. Nós abrimos uma célula. Mas com perspectiva, como sempre a gente abre células, outros ministérios, né? Para se tornar uma igreja. O pastor Paulo sabia disso. E trabalhamos um ano e meio. Os irmãos indo. Mas trabalhávamos na casa de uma pessoa que nos cedia a casa. Contei para o Paulo essa semana. Um dia aquele irmão chegou para mim e disse assim: Pastor Cláudio, eu sinto de Deus que devemos fechar a nossa célula. Eu não sinto que está prosperando como devia. A casa era dele. Eu disse para o Paulo: amém, não posso fazer nada contra, a casa é tua, tu tem visto o que Deus tem feito através da tua vida, da tua casa, e por emprestar a tua casa para o Senhor, tu tem visto o que tem feito o Senhor aqui nesse local, mas se tu estás fechando a porta, Deus vai abrir outras portas. E assim foi, aquela porta se fechou, para se abrir outras. Levou um ano e meio. Esse homem chegou um dia, algumas semanas atrás, lá em casa. Um ano e meio depois, esse homem chegou lá em casa. E disse assim: Pastor, faz um ano e meio quase que eu não tenho paz no coração. Faz um ano e meio que todos os dias eu sinto a cobrança do Espírito Santo no meu coração. Sabe por quê? Porque não foi o Espírito Santo que mandou fechar. Foi o homem. Um profeta se levantou naquela cidade e disse que ele teria que ir para a igreja dele. Deus me disse que esse ministério tu tem que fechar e vir para a nossa igreja. Ele veio me confessar isso arrependido no seu profundo coração. A oportunidade passou. E eu fui chamado para outro ministério. O pastor Marcel, que está aqui, sabe disso. A oportunidade passou. Sempre, igreja, honre o teu pastor. Honre o pastor Paulo. Honre o pastor Everton. Honre o pastor Odair. Honre o pastor Vini. Honre o Marcel. Honre o Guilherme. Honre o Fábio. Honre as autoridades desta igreja que tem liderado com amor no coração. A oportunidade passou daquela família. Deixaram passar. O Espírito Santo é assim. É que nem uma vertente. Tu fecha aqui, abre 3, 4 lá. Aleluia. Assim é o Espírito Santo. Fecha uma aqui. Tu deixou passar a oportunidade, abre 3, 4, 5, 6 outras células em outros lugares. E outros são abençoados. A bênção era para ti. E literalmente foi transferida para outro porque tu deixou passar. A boca fala do que está cheio o coração. Aquele homem reconheceu a sua falha e veio pedir perdão. Se tu não tem honrado, às vezes, uma autoridade, é uma brecha que Satanás, que tu abre para que Satanás comece a destruir a tua vida, tua casa e tua família. Peça perdão, procure essa pessoa. Peça perdão, te arrependa, que o Senhor vai te honrar tanto no nome do Senhor Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. O apóstolo Pedro, apóstolo João, tinham amor no coração. A igreja de Atos dos Apóstolos tem amor no coração. produz os frutos do espírito de paz, de alegria, de domínio próprio, de mansidão. Oh, glória a Deus, essa é a igreja dos apóstolos. E dá um glória a Deus, porque tu faz parte dessa igreja. Dá um glória a Deus, porque Deus te colocou num lugar onde existem homens com caráter. E é o que mais falta hoje. Homens com compromisso com a palavra de Deus. Com caráter de Cristo. Amém? Produzindo os frutos do Espírito. Então tu estás no lugar certo. Oh, glória a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O segundo ensino é esse que nós estamos falando. O que que Pedro e João disseram para aquele coxo, aleijado, desde nascença, paralítico? Ele disse, olha para nós, o mundo está olhando para ti e para mim. E se nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos, e somos, então nós precisamos produzir o caráter de Cristo. Nós precisamos produzir sinais, maravilhas e prodígios através do Espírito Santo, que está aqui. Oh, glória a Deus, que está aqui. No nome santo de Jesus. O Espírito Santo está dizendo, olha para mim nessa noite. Tu entrou aqui, né? Tem uma dor que te acompanha. Ei, há um ano já, dois, né? Hoje tu vai deixar ela aqui no altar. Tem uma enfermidade que te incomoda, né? É. Tu vai deixar aqui no altar hoje. Em nome do Senhor Jesus. E Ele está olhando para ver se tu tem fé para receber. E tu vai dizer, eu tenho, em nome de Jesus. Então vai ser curado nessa noite, vai ser liberto nessa noite. Pastor, ah, eu vivo problemas familiares, a minha casa tem problemas. Eu tenho visto algumas pessoas, até no nosso meio, onde nós estamos em Pelotas e Canguçu, que deixaram por tanto tempo, tiveram enfermidades, porque não liberavam perdão por uma pessoa. Porque não perdoavam alguém. Vocês têm ideia do que é isso? Libere perdão, não importa a mágoa, o ressentimento, o que causou. Não importa a pessoa que causou. Ame, libere perdão, porque perdoar não é um sentimento. É uma decisão, né? Assim como amar, no nome de Jesus. Pastor, está desviando um pouquinho da mensagem? Não estou, não. A igreja de Atos do Apóstolo é essa aí. Aleluia, no nome santo de Jesus. Olhe para nós, o que nós temos, nós te damos. Ouro e prata eu não tenho. Mas temos uma coisa melhor. Oh, glória a Deus. A unção do Espírito Santo. É glória a Deus, aleluia. É bem melhor. Oh, aleluia. Eu, em nome de Jesus, repreendo a enfermidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso. O que tenho, te dou. Eu gosto sempre de trazer umas ilustrações, porque acontece dia a dia com vocês, acontece conosco, aleluia, glória a Deus. Estávamos no culto, ministrando, há duas semanas atrás. Havia uma família, Paulo, muito humilde, que nós, durante um ano e tanto, nós, então, abençoávamos a eles com ranchos. E essa senhora era uma mãe solteira com duas crianças, uma excepcional, e então com muitas dificuldades assim, ela chegou na igreja, se converteu, ou entregou o coração para o Senhor Jesus, e na semana passada, Paulo, depois de um ano e pouco conosco já lá, pregando sobre prosperidade, e a do Senhor, tu não te preocupa que eu não vou passar envelopezinho no final, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, em nome de Jesus, oh glória a Deus, ganhando um salário mínimo, ganhando um salário mínimo, por isso que nós abençoamos como igreja, para sustentar a sua família. Pastor, tu não sabe como Deus tem me honrado, compramos tudo lá para casa, quase tudo novo. Com salário mínimo, irmã. Uhum. Pessoas nos abençoando. Agora eu estou trabalhando mais. Eu faço serviços de limpeza e outras coisas mais. E Deus está nos honrando tanto. Eu sei que está faltando uma coisa para a igreja. É, irmã. Está faltando uma geladeira. A igreja não tem geladeira, né? Não, não tem. Acabei de comprar uma. Ah, tu vai dar a velha. Vou dar nova. Oh, glória a Deus, aleluia. Não, vou dar nova. Oh, glória. Diz para o teu irmão, o salário mínimo. Ei, Cláudio, um salário mínimo. Deu uma igreja, uma geladeira nova para a igreja. Na hora, a minha vontade diz, expressão, fecha a boca. Aleluia, fecha a boca. Vou tirar a bênção dessa irmã? Hipótese alguma, no nome de Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Está vendo o coração desse povo? É o mesmo coração teu, é o mesmo coração meu. Em nome de Jesus, nós queremos agradar ao Espírito Santo. Aleluia. Queremos fazer o melhor, porque nós sabemos que Ele se entristece também quando nós não estamos fazendo o melhor para Ele. Quando nós não damos do melhor para Ele. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai, pois ao reino em primeiro lugar e todas as demais coisas te serão. É, às vezes a gente busca primeiro as demais coisas, né? Aleluia. Primeiro quando a minha casa estiver tudo mobiliado, casa nova. Oh, glória. Então sim, eu vou pensar no reino. Essa deu um exemplo para a nossa igreja. Olha, deu um exemplo para a nossa igreja lá. Irmãos, eu digo, oh, glória a Deus. E eu agradeço porque sei que vocês têm honrado tanto a igreja. Têm sido fiéis, têm nos honrado. Eu sei que tantos têm nos abençoado em Canguçu e Pelotas. A mim, eu digo, esse Deus é lindo. É maravilhoso. O que tenho, te dou. Em nome do Senhor Jesus, o que nós temos? Aleluia, então é importante nós sabermos o que nós temos. Aleluia, entregamos a vida para Jesus, oh glória a Deus. Então, temos autoridade no nome de Jesus, amém? Temos o poder do Espírito Santo, porque a presença dele habita em nós, oh glória a Deus. Aleluia, e temos a palavra. Então, o que te falta para receber? É hoje, pastor, essa oportunidade eu não deixo de passar, hoje, em nome do Senhor Jesus, aleluia, esse Deus é bom, é maravilhoso, o saber da presença do Espírito Santo, muda tudo, agora vigia a boca, no nome do Senhor Jesus, estávamos no culto da semana passada, 8, 10 jovens reunidos assim, e eu sabia que um deles estava com uma pedra no rim, sentindo dores horríveis. A mãe dele acabara de me confessar isso. Olha, amanhã de manhã tem que levantar cedo, na madrugada, pegar uma ficha, procurar um médico, ele não suporta a dor que sente com uma pedra no canal da urina, amém? Interessante, quando vem aqueles toques do Espírito Santo, eu digo, irmãos, levantem a mão, vocês todos, e os jovens me olharam assim, ô pastor, para quê? Bota o nosso irmãozinho aí no meio, da roda, aleluia, todos jovens, adolescentes, aleluia, e todos levantaram as mãos, vai para o meio. Vamos repreender essa enfermidade no nome de Jesus. Vamos cumprir o que está lá no livro de Marcos. Amém? Esses sinais vão acompanhar os que creem. Ah, é para quem? Crê. Tu crê, irmão, que pode ser curado agora? Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele disse assim como tu, creio. Amém. Impõe as mãos sobre eles. Isso foi no culto do meio da semana. Aleluia. Oh, glória a Deus. No culto do meio da semana. Amém. Oramos. Eu não sou milagroso, nem tu, aleluia, glória a Deus, quem faz a honra e a glória para o Senhor Jesus, a nossa função é exercermos a fé e crermos, oramos e declaramos, está curado. Ô pastor, não sou eu o pastor que faz, não é o pastor Paulo, não é o Guilherme, não é o Fábio, não é o Marcel, não é o Odair, cadê, tem mais algum dos pastores aí, me ajudem aí, glória a Deus, aleluia. O Everton, glória, está lá ele, levantou a mãozinha assim, glória, né? Esse Deus é lindo e maravilhoso, amém? Iniciamos o culto de domingo, e eu disse assim, a pedra vai sair no xixi, a pedra vai sair no xixi. Quando Paulo, antes de iniciar a palavra, chamamos para os testemunhos, lá vinha aquele jovem. Eu nem lembrava mais, com um sorriso aqui é da orelha, mais ou menos. O primeiro a pular lá para o altar. Tenho testemunho para dar. Eu digo, eu já sei qual é. Aleluia. Vocês não sabem. A pedra saiu no xixi. Aleluia. Ei, glória. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está contigo e está comigo. Amém? Esse que é o que é o Deus poderoso. Quando nós sabemos a quem nós temos e que poder há no nome do Senhor Jesus, tudo muda na nossa vida. Aleluia. O mar vermelho não se abriu? Oh, glória a Deus. Aleluia. A lua, irmãos, a lua e o céu, e o sol parou. Parou para ele guerrear mais um pouquinho lá e vencer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é lindo e maravilhoso. E cada um de nós aqui tem testemunhos para contar. Nós vimos na vida desses homens da igreja de Atos dos Apóstolos que está aqui, que eles tinham a palavra, que eles tinham o Espírito e que eles tinham a unção através do Espírito e que tinham a autoridade no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. O terceiro ensino. Irmãos, é tempo de refrigério. Está escrito na Bíblia? Está. Aqui mesmo, nesse texto. Está escrito na Bíblia? É tempo de refrigério. E Deus ama ver isso em nossas vidas. Amém? O que é refrigério? Refrigério é alívio, consolo, conforto. Oh, glória a Deus! E aqui diz em Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tu está passando umas turbulações em casa, né? No trabalho, na família, na escola. Tu quer refrigério? Eu também quero. Aleluia. Amém. Tu quer refrigério? Eu também quero. Deus nos dá esse refrigério. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Refrigério não é sombra e água fresca, não. Aleluia, é diferente. Amém? Refrigério é tomar posse da palavra, tomar posse das promessas, crer, ter fé, agir através do Espírito Santo de Deus, agir através da palavra, oh, glória a Deus, da autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Então as bênçãos nos alcançam. Agora, refrigério não é sombra e água fresca, não. Tu quer sombra e água fresca? Ninguém levantou o braço, graças a Deus. Ei, glória a Deus, aleluia. Pô, essa igreja, bom, o povo mais sábio da face da terra, mais inteligente, né? Escolher herdar a vida eterna e morar no céu. Não, isso é sabedoria. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Deixa eu contar uma historinha, talvez alguns de vocês, quem conhece a historinha da sombra e água fresca? Levanta o braço assim para eu ver. Obrigado, irmãos. Os dois ou três conhecem, né? Oh, glória a Deus. Então, Deus nos quer dar refrigério, mas não sombra e água fresca, pastor Paulo. Amém? Diz que tinha um irmãozinho. Já trabalhava vários anos no ministério, com pastor, em grupos, em células, né? E outras atividades. Muito usado por Deus. E diz um dia, ele chegou, pastor. Não é daqui, viu? Glória a Deus. Pastor, estou cansado, não aguento mais, eu quero descansar. Meu irmão, eu quero sombra e água fresca. Vida e morte estão no poder da língua, da boca. Tu quer sombra e água fresca? Amém. Então o pastor o liberou, ele queria sair e saiu do ministério. Diz que 6 meses ou 7 depois o irmãozinho foi acometido de uma enfermidade. Mas é irmão, firmado na palavra. Oraram e a enfermidade não regrediu, não regrediu, não regrediu. E o irmãozinho partiu. Glória a Deus, para a glória, aleluia, amém. Rapaz, no dia do sepultamento, um sol de rachar. Mas que sol! Que calor, Paulo! Diz que tinha uma grande árvore encostada do cemitério. Onde é que ele foi sepultado? Sombra. Rapaz, o céu estava limpo, com calor daqueles, quando de repente as nuvens cortaram os céus, fechou. Diz pro teu irmão, começou a chover. Vocês estão rindo, né? E começou a chover. E o pastor lembrou o que a palavra que ele pediu. Sombra e água fresca. Pastor, nunca mais, irmãos, nunca mais peça para pastor sombra e água fresca. É glória a Deus, que ensino. Aleluia. Nós temos que trabalhar para alcançar almas e almas desse mundo. Oh, glória a Deus. Esta é a função da igreja. Oh, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. É tempo de refrigério. Claro que é. Porque nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Mas por termos sido escolhidos por Deus como filhos ungidos, não nascemos para sofrer. O Senhor não pagou lá na cruz do Calvário todo o preço por ti e por mim? Toda a enfermidade, toda a dor não foi depositada lá? Então, não temos que deixar ela no altar aqui mesmo? Em nome do Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. Irmãos, pastor, é noite do Espírito Santo, da unção. É, isso tudo faz parte. Amanhã é recém a sexta, né, Paulo? Tá bom. Glória a Deus, aleluia. Vou contar a última. Tu tá rindo, mas é de chorar. Irmãos, o Canguçu, uma menina, uma moça senhora, sempre trabalhando conosco nos ministérios, inclusive de libertação. E o chamado, usada por Deus, não faltava um culto. E conheceu um rapaz, não era da igreja, mas aí o trouxe para a igreja. E o rapaz não perdia nenhum culto. Já um rapaz de 40 anos de idade, não perdia nenhum culto. Enquanto a namorava, enquanto estava namorando. E ela, pastor, eu gosto desse rapaz. Irmão, tu está namorando? Já um ano, pastor. Eu sinto assim, que nós vamos casar. Irmã, quem sente é tu. Amém, vamos fazer o casamento. Fizemos o casamento. Diz, meu primeiro casamento. Primeiro casamento que eu fiz. Diz para o teu irmão, pastor, bateu na trave. Não, não. Não, irmãos, calmem. Aleluia. Primeiro casamento. Depois que casou, pergunta para o teu irmão, quando é que ele veio na igreja? Em 3 anos. Diz para o teu irmão, nunca mais. Nunca mais. Não, a gente conta também, igreja, nós não é que nós temos perdas, não. Nós temos provas aí, passamos também, nós sabemos disso. Oh, glória, não escondemos nada. Não veio mais no culto. Não veio mais no culto. E ela começou a vir muito pouco. Provavelmente, talvez ele não deixasse. Essa aqui não é da sombra e água fresca. Mas há 7 meses atrás, ele foi acometido de uma enfermidade. Uns 7, 8 meses atrás. E nós íamos quase que semanalmente lá orar com ele no interior. Deus, liberta esse homem dessa enfermidade. Para ti não tem impossíveis. Ele abriu o coração, se arrependeu, diz, pastor, eu me arrependo desse tempo todo que eu não tive lá, mas eu quero ser curado. Ele abriu o coração mesmo. E nós oramos por quase 7 meses, pastor Paulo. indo no interior na casa dele junto com a sua esposa. Nas duas últimas semanas que eu estive lá, ele disse assim para mim: pastor, eu sinto que em qualquer manhã dessa, eu vou me levantar curado. E eu disse para ele: oh, amém, irmão, concordo contigo. Uns dias atrás eu fiz o sepultamento dele. Levantou curado. Pastor Paulo, eu creio. Levantou curado porque ele entregou a vida para Jesus e se arrependeu. Por que que eu conto isso na igreja? Para nós estarmos vigilantes, amém? Sempre vigilantes. A obra de Deus ninguém atrapalha, amém? Deus permitiu ele partir? Permitiu. Aleluia, permitiu partir. Partiu salvo? Eu creio que sim, em nome de Jesus. Nasceu uma criança. Eu dizia para o pastor Paulo e disse ontem lá. A criança senta com a mãe no banco. Agora diga assim: depois que ele partiu, quantos cultos a irmã falhou? Vocês pararam de rir agora, né? É. Não falhou mais culto. A criancinha senta na frente com a mãe. Quando eu estou pregando, não é na hora do louvor, não. Ela dá uma olhadinha para mim, 1 ano e 3 meses. E levanta a mãozinha. Só filmando para vocês verem. E eu continuo pregando, ela dá uma olhadinha para o lado e levanta a mãozinha. 1 ano e 3 meses. É tão bom termos a presença do Espírito Santo. Eu creio que Deus permitiu ele partir porque talvez se ficasse aqui, não continuaria servindo ao Senhor. E Deus não quer que nenhum se perca. Muitas coisas nós não vamos saber responder. Mistérios de Deus. Agora que ele tem poder para reverter a tua situação nessa noite, eu sei que tem. E ele está aqui. É glória a Deus. Aleluia, igreja. Amém. Em nome do Senhor Jesus, tenho certeza que Deus assim falou muito conosco, através dos exemplos, através da sua palavra. Oh, glória a Deus, e Ele está olhando para nós. Tu tem fé nessa noite para receber o teu milagre. Oh, glória a Deus, nós temos fé para receber o nosso milagre. Nós temos fé para crermos que Ele vai transformar toda a situação da minha casa, da minha família, que precisa ser modificada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, continue honrando esses homens de Deus, dessa igreja abençoada. Oh, glória a Deus. A liderança. Amém? Quer ser bem abençoado? Continue honrando a Deus, continue honrando a liderança. Oh, glória a Deus. E Paulo, nem ninguém desses líderes está sabendo que estaria na minha boca essas palavras dessa noite. Em nome do Senhor Jesus, porque eu fui honrado e tenho sido honrado por tantos, ou a maioria de vocês aqui. Eu fui honrado e com isso estou encerrando. Oh, glória a Deus, agora sim. É glória a Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Amém. Eu estava em Pelotas e os irmãos tiveram a oportunidade de abençoar um pastor. Eles disseram: não, pastor, acho que isso não precisa. Não, não tem necessidade. E temos outras coisas para aplicar os recursos. Amém. Então, glória a Deus. Na hora eu senti: Deus, quem tu quer honrar? Aleluia. Quando eu cheguei em casa, um casal me procurou e disse assim: pastor, tudo aquilo que tu colocou na reunião e que precisava, está aqui. Eu fiz, Paulo, a mesma coisa. Não, sim. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Esse Espírito Santo que faz. Oh, glória a Deus. A bênção foi canalizada para esse casal, Paulo. Essa semana o casal me procurou e me disse assim. Eles nem estavam lembrando mais daquilo. Mas eu estava. Esse casal me disse assim, pastor, tu nem sabe que eu recebi o homem. O que tu recebeu, meu irmão? Promoção no meu trabalho. É, meu irmãozinho. Ei, pastor, no mínimo, o dobro do salário. No mínimo, o dobro do salário. E de gorjeta veio um vale refeição de R$500 por mês. Todos os meses. Ei, glória a Deus e aleluia. Eu digo, Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus. E os outros viram. Amém? A bênção era para os outros. Mas quem recebeu foi outro casal. Ai. Obrigado, pastor Paulo. Puxa, como é bom estar junto com vocês aí. Como é bom estar com esta igreja, que através do pastor Paulo, assim, tem nos honrado tanto também. Quando ele me disse, Cláudio, abre aquelas igrejas lá. O Espírito Santo está na frente. Amém. E vocês têm nos abençoado tanto através da liderança de vocês. Saibam disso, viu? Vocês têm nos abençoado muito. Então, eu quero agradecer publicamente por isso. Pela vida de vocês que têm nos abençoado no nome de Jesus. E está produzindo tantos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai.